andrecedesmoral.com.br. Chegou Marum, tá ligado, né? E Mixer 2 no beat, a minha produtora do sucesso, hein? Só vem perguntar se esse seu coração tem dono. Se não tem, até a vida bandido eu abandono. Pra te ver jogando, pra te ver sentando. Cê tá gostoso e quem faz a pose de malandro. Jogando, jogando, jogando. Vê se ó. Aquela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar. Na cama, meu bug, ela chama, te conheço bem. Sem medo de se apaixonar na cama. Meu bug, ela chama, te conheço piranha. Tá ligado, né? Chegou marumba. André CDs, o moral de Biquara. Só vem perguntar se esse seu coração tem dono. Se não tem, até a vida bandido eu abandono. Pra te ver jogando, pra te ver sentando. Cê tá gostoso e quem faz a pose de malandro. Jogando, jogando, jogando. Vê se ó. Aquela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar. Na cama, meu bug, ela chama, te conheço bem. Comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar. Na cama, meu bug, ela chama, te conheço piranha. Tá ligado, né? Chegou marumba.